ser amor. Eu sou a lua a te beijar. Se você amor, eu sou a lua. Se você amor, eu sou a lua a te beijar. Teus olhos são estrela.